3520, no solo aos 28, ao liberar via Eco, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 07. Gente, Alfa, Juliette, portão 07. Salvador, o voo 2. Voo 972. 972, a sua identificação, deixa para 2000 pés do Dudu na justa no 0 no 6. Bom, fica de para 2, 7, voo 972. A 592 estabilizou o localizador. Bono 592, completa final do procedimento pelo Renault 8, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, voa 592, Tapu ILS baixado travado na transporta. Voa 592, bom dia, pouso autorizado, pistão a zero, vento 190 graus, 14 nós. Tem livre pouso na 10 de Salvador, voa 592. Voa 592 no Solos 37, ao liberar via Foxtrot, taxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, voa 592. Romano 172, autorizando a sinal do procedimento, reporte estabilizado. Ajuste permanece no zero. Romano 172, ciente, reportará estabilizado. Apenas confirmando o ajuste de 16. Que rumo no zero, 16 o ajuste. No 172. parabéns. Gol 972. Gol 972, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 118.95, obrigado. Gol 1172, autorizado pouso na pista 10, com vento 180 graus, ano 3, né? Rono 72, poderia confirmar o vento agora? Vento 190 graus, 129. 72. O 972, solo France 49, mantém escuta, táxi via Alfa e Juliette para a remota 12 no pátio principal. Remota 12 para o principal. dia, TAM 3520, informação Delta, pronto para cópia João Pessoa. TAM 3520, bom dia, Delta confere. João Pessoa autorizado, nível de voo 370. Decola da pista no zero com curva pela esquerda, na subida Puca, Jamo, Aracaju. Após a peso Luna 7, seguindo até Recife e segue direto João Pessoa. Aciona 5407, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado João Pessoa 370, via decola da pista no zero, curva esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. Após o 197, Recife, direto João Pessoa. Transporte 5407, controle 208, TAM 3520. Correto, TAM 3520, reporte para o puxacionamento. Acusará, TAM 3520. Puxa acionar o TAM 3520, está no 07. TAM 3520, autoridade, puxa, aposta. Postará. Salvador, boa noite, voo 1173, autorização Guarulhos, uma Delta, posição número 4, pronto para a cópia. Número 73 para Guarulhos, autorizado. Nível de voo 360, decola na pista no zero com curva direita. Subida Turvo 1, Leda, corrigindo. Turvo 1, Leda, Motiva. Transição Motiva, após o peso no zero. Adetango, Bravo, Eco, Taubaté e segue conforme a rota do plano. Código Transponder 54 no meio, controle Salvador, 120, décima 8. Voo 1173, aprovado Guarulhos 360, conforme rota do plano, primeira aerovia para o 190, após Taubaté. Decola da 10, curva direita, Santo 1, transição ótima. Transponder 5416, controle 208. Correto, voo 1173, suporte pronto para o estacionamento. É chamar, obrigado. Taxa 3520, 109 a bordo, Maceió alternado 230 de autonomia. Taxa 3520, utilizando o táxi via parte principal, Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 1015. 1015, acusará a ponte de espera pronto via Índia, Taxa 3520. Ponte espera pronto, pista no zero, TAM 3520. TAM 3520, utilizado em linha de color na pista 10, vento 190 graus, 149. Ali decola pista no zero, TAM 3520. 173, puxe para estacionamento no 4. Lula, você está autorizado a repor táxi? Autorizado, chamada para o táxi, 173. São 3520 do Colonzinho no meio, estamos no controle 120, décimo 8. 08, bom dia, bom serviço, até mais tarde. Obrigado, bom voo. Obrigado. 3520. 3520, contato radar na decolagem, subal 370, após 2000 pés, vai direto Jama, após Jama, Aracaju. 2000 pés, Jama, Aracaju. Salvador approach. Argentina 1910, Skokie Identity, descend to 2000 feet, QNH 1015, fly heading Duna position. 2000 feet, 1015, Duna position, Argentina 1910. Zero, Vena Pro do Juliette Papá 363. Juliette Papá 363. 3, POV 1183 Galeão, 4 horas 18 minutos. Onda 145, 2085, bom dia, Vossa Excelência. Banco de espera, reporte, pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 015. Autorizado até o ponto de espera da 10, 15, vai reportar pronto, 175. Bom, no 73, cruzado, linhagem de colar na pista 10, vento 190 graus, 13 graus. Ali tem colar da 10, gol com 173. 2761015, LLS, XY, and report established, Argentina 1901. Colô 73, da Colô 24, chama o controle 1-2-0, décimo 8. Bom dia. 3, cruzamento, peço, quando possível, mate. Colô 73, contato radar na decolagem, suba 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Leda após 2000, obrigado.